Me ouça bem, cadê as respostas? Quem não vem? O futuro está perdido, culpa de quem? Falam em melhoras, nada de acontecer. O problema é bem sério e querem esconder. Eu sei que tudo isso não posso esquecer. O tempo passa, nada de resolver. Estão jogados por aí em qualquer buraco. Desesperado, simplesmente alucinado. E quem me diz? A culpa é de quem? Perguntas como essas não querem responder. SOS para a situação. O problema é bem sério, vamos nos dar as mãos. Vamos nos dar as mãos, irmão. Será a única salvação. Salvação. Pois não, diga não, não, não, não. A esperança vive em meu coração. Propagandas enganosas, me diz pra quê? Faz que faz, mas não faz, não pagou pra ver. O suficiente, você não se esforçou. Mentiras, promessas, o povo enganou. Não aguentava mais essa situação. A revolta toma conta do meu coração. A molecada está no crime pra destruição. É mãe que chora, que está pedindo salvação. Cadê escola, emprego, que maldição? Seu coração é de pedra, mas o meu não. Na rima, eu mando verbo a esse cidadão. O povo está sofrendo, mas não se rende não. Vamos nos dar as mãos, irmão. Será a única salvação. Salvação. Pois não, diga não, não, não, não. A esperança vive em meu coração. Vamos nos dar as mãos, irmão. Salvação está em você. Não deixa a força desse mal prevalecer. Eu peço, imploro, suplico a você. O futuro desses jovens não pode morrer. A esperança no meu peito é sobreviver. Caindo um dia eu posso ver alguém fortalecer. Que as pessoas se arrependam e façam acontecer. Que o futuro está na mão de quem tá pra morrer. Só assim o futuro vai viver. Caso contrário, não sei, vocês vão ver. Vocês vão ver, ou será que nunca vão ver? Vamos nos dar as mãos, irmão. Será a única salvação. Salvação. Pois não, diga não, não, não, não. A esperança vive em meu coração. Vamos nos dar as mãos, irmão. Salvação, salvação. Pois não, não, não, não, não, diga não, não. A esperança vive em meu coração.